Isso aqui é apenas um teste, galera. Eu tô testando porque você está ouvindo um novo Donuts lançado hoje. Hoje não, amanhã nem ontem, foi hoje lançado um novo Donuts. Obrigado por escutar, até a próxima semana.